tô sem saber o que fazer. Já tentei tudo que havia pra tentar, mas as coisas não saem não. O melhor é levantar desse chão. Você não vai mudar. Você não vai mudar. Tenho que me jogar na luta, botar a cabeça pra funcionar, me agarrar no balão da esperança e com toda a minha força acreditar que você vai mudar, que você não é mal e por tua causa nunca mais eu vou chorar. Tô colocando meu pescoço pra você cortar. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Você vai mudar.